partir deste momento. Conversa Semanal. Produção, gravação, edição e apresentação, J. Salvador. Olá, amigos, aqui é J. Salvador para a edição de número 26 da nossa conversa semanal. Nesse momento, a minha garganta não está muito boa e possivelmente por isso vocês ouvirão a minha voz num registro um pouco diferente. Mas não se assustem, sou eu mesmo. Eu e as minhas circunstâncias. Apesar de ser este programa uma terapia para mim, estou cada vez mais contente em produzi-lo. O retorno tem sido estupendo, além daquilo que eu mereço, honestamente falando. Não tenho nem como agradecer o apoio que tenho tido de tanta e tanta e tanta gente. O meu abraço vai para todos aqueles que ouvem semanalmente a conversa semanal. Mais uma vez peço desculpas pelo registro de voz, porque a garganta não está me ajudando no início dessa gravação. E como ela é feita em takes, é bem possível que ao longo do programa vocês notem uma mudança de registro. Dito isto, desejo que sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição da Conversa Semanal. Pesquisadores da Universidade de Arizona, e é claro que o Arizona é nos Estados Unidos, conseguiram fabricar uma faca que corta água. Essa faca tem a propriedade de poder cortar uma gota de água na metade. As lâminas da faca foram feitas de zinco e de cobre. Foram limpas com acetona e etanol. Depois foram secas com nitrogênio. Depois, essas lâminas foram mergulhadas numa solução de nitrato de prata, tendo sido depois postas para secar, resultando isso num revestimento altamente hidrofóbico. Qualquer produto que seja hidrofóbico jamais se mistura com a água. Em função disso, um corte lento e preciso permitiu dividir uma gota de água em duas partes. O resultado foi tão fantástico que a gota se dividiu em duas sem haver a fragmentação em gotículas. O procedimento se deu sobre uma superfície igualmente hidrofóbica, feita de teflon. De acordo com um dos autores do experimento, o cientista Antônio Garcia, o estudo conseguiu desenvolver um método de corte altamente preciso, como se o material, o qual foi manipulado, fosse um material sólido. Ao ter a possibilidade de dividir uma gota em duas exatamente de tamanho igual, em condições extremamente controladas, é possível criar uma variedade bastante grande de nanotecnologia, o que possibilita estudar a composição química de cada metade da gota cortada. É possível, além disso, estudar a estrutura molecular de cada metade da gota. Na biomedicina, é preciso muitas vezes isolar uma célula e cortá-la a fim de melhor poder estudar componentes moleculares e, a partir de então, descobrir a cura para doenças teoricamente incuráveis. O fato de poder cortar uma gota em duas é possível analisar tanto uma quanto a outra parte, porque digamos que não fosse uma gota a ser cortada, mas uma célula normal do corpo humano. Daria para ver se uma parte é cancerígena, se a outra não é, e por que uma parte é cancerígena e a outra não. Como os cientistas tentam entender melhor o funcionamento das células no nível molecular, esse tipo de corte vai ajudar muito nas pesquisas futuras. Vamos ouvir agora com o grupo War, Why Can't We Be Friends? Essa música é dos meus tempos de adolescente, quando eu ouvia a Rádio Continental de Porto Alegre. Então, com vocês, o grupo War e a música Why Can't We Be Friends? Why can't we be friends? Gostei muito da parte onde ele diz que gostaria de ser presidente ali na música, só para mostrar de que forma o dinheiro é gasto. Essa música é uma música de protesto, mas um protesto muito bem-humorado. O mundo está sendo uma ameaça ao crescimento do Brasil. Nesses 2 anos de governo da presidente Dilma Rousseff, os riscos globais mudaram de natureza. O que preocupa agora não é mais um desastre de grande proporção. O que preocupa também não é uma grande ruptura na zona do euro. É possível que isso ainda aconteça, mas é uma hipótese temporariamente afastada, com uma atitude mais ativa do Banco Central Europeu, que está atuando fortemente na ajuda dos países menos favorecidos na Europa. Mesmo sem haver uma catástrofe, também alguma hecatombe natural, o nível de crescimento do mundo está em baixa. Um fator que muito preocupa é a desaceleração da economia chinesa. Especialistas e economistas acreditam que a fase mais aguda do problema econômico de muitos países já passou. É claro que houve alguma recuperação, mas essa recuperação não se mostrou plena. O crescimento dos Estados Unidos tem sido, até 2008, numa média de 3,5% ao ano. Mas depois de 2008, esse crescimento caiu para uma média de 2%. Isso é extremamente preocupante. Mesmo assim, o Brasil está numa boa posição de crescimento. Imagina-se que o patamar de crescimento do quarto trimestre do ano seja o maior desde 2010. Segundo analistas de mercado, o crescimento do Brasil em 2013 será em média de 3,5%, inferior às previsões do mercado. E as previsões do mercado eram de que o Brasil cresceria entre 4% e 4,5%. A indústria mais nefasta do mundo é a da boataria. A boataria, ela pode fazer aumentar ou diminuir os juros de acordo com o impacto causado no mercado. Se o boato é positivo, acalma o mercado. Já se o boato é negativo, o mercado fica nervoso e os juros sobem. Os juros subindo aumenta o spread. O spread é a diferença entre o juro real e aquilo que o comprador ou consumidor paga em função da flutuação de mercado. É meio complicado para entender, não é? Mas se alguém de vocês se interessar, é só ler um pouquinho mais das páginas de economia e compreenderão exatamente o que acontece. Muito recentemente, o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Olivier Blanchard, disse que a economia mundial vai levar pelo menos 10 anos para emergir da crise financeira iniciada em 2008. Isto quer dizer que haverá mais de 5 anos pela frente até que alguns países consigam tomar um pouquinho de fôlego. Vou rodar agora uma música da Kátia. Digam o que disserem, chamem-me de brega, se assim quiserem, mas eu gosto muito, mas muito das músicas da Kátia.

o Easy Way, tal qual o ZAS, foi vendido para o provedor Terra, Terra Networks S.A. Fiquei desesperado com isso. E começou aí minha história com o Porto Web. Depois do Porto Web, tentei o provedor Terra, tentei outros provedores, mas acabei sempre voltando para o Porto Web em função das amizades pessoais que havia lá. Todo esse introito só para lhes dizer o seguinte: em agosto deste ano, o pessoal da equipe de banda larga da Oi me chamou e me perguntou se eu queria fazer um upgrade da minha conexão de internet de 5 para 10 megas. Aceitei. E aí, quando eu aceitei fazer o upgrade de 5 para 10 megas, foi aquela avalanche de telefonemas para mim, do UOL, do Terra, etc, etc. Fui atrás e procurei saber, mas que coincidência, por quê? Mas por quê? Agora, esse pessoal está me procurando para que eu mude de provedor. Fiquei sabendo que toda vez que um cliente muda de velocidade de conexão, as informações ficam disponíveis lá na Oi e os provedores então ficam sabendo disso. Num dos telefonemas que recebi de uma moça do call center da Terra Networks, ela me ameaçou: não, então eu vou cancelar a sua internet. Ora, cancelar a minha internet. Não sou presentemente cliente do Terra. Logo, a senhora não tem nada a cancelar. Pois bem, passou o mês de setembro, veio o mês de outubro. Pois não é que de repente, não mais que de repente, recebo um boleto da Terra Networks S.A. a pagar por serviços prestados? Ora, ora, senhores, não sou e nem quero ser cliente do Terra. Eu quero continuar com o meu Porto Web porque estou muito contente com ele. Liguei para o provedor Terra, tentei cancelar o tal do serviço não solicitado e não cancelaram. Liguei para a Oi e o pessoal da Oi me disse que eles têm uma parceria com o Terra para autenticação de conexões. Acontece que se você não quiser ser usuário de nenhum provedor, a Oi, uma vez que você é cliente, autentica gratuitamente a sua conexão. Daí, no entanto, o provedor Terra querer me impor um serviço que não contratei, vai uma grande diferença. Vocês não acham? Sugiro que tomem muito cuidado com o provedor Terra. Ele anda agindo de forma muito covarde para com aqueles que seriam seus potenciais clientes. Upon your face, you've got your troubles, I got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I got mine. Have flown away. sit and wonder why. You've got your troubles, I got mine. You need some sympathy, well, so do I. You've got your troubles, I got mine. She used to love me, that I know, and it don't seem so long ago. Sit and wonder why. You've got your troubles, I got mine. You need some sympathy, well, so do I. You've got your troubles, I got mine. You've got your troubles, I got mine. Esta é a conversa semanal e eu sou o J. Salvador, gravando este programa a partir daqui de São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Nós ouvimos com Jack Jones, You Got Your Troubles, I Got Mine. Autoridades do Congresso dos Estados Unidos dizem que duas empresas chinesas são ameaça à segurança do país. Componentes de um painel de segurança do Congresso dos Estados Unidos disseram que duas empresas chinesas, Huawei e ZTE, representam uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Após uma minuciosa investigação, o grupo recomendou que essas companhias, que se dedicam ao ramo das telecomunicações, devem ser impedidas de promover fusões no mercado do país. Segundo esses painelistas, as empresas não conseguiram afastar os temores de que teriam ligações tanto com o governo quanto com o exército chinês. Eles dizem que a China tem os meios, as oportunidades e os motivos a fim de usar as companhias de telecomunicações para objetivos maliciosos. O ministro de Relações Exteriores da China pediu às autoridades dos Estados Unidos que o país deixe de lado os preconceitos para com ambas as empresas. Acho que os Estados Unidos até que têm razão. Lembre-se que o Google sofre sérias restrições na China. E como os chineses têm uma grande reserva financeira e muita vontade de ultrapassar os Estados Unidos, precisam ficar realmente de orelha em pé. Mudando diametralmente de assunto, as autoridades do CARICOM, que congregam os países da área do Caribe, estão muito preocupadas com o aquecimento global. E se me permitem dizer, a preocupação é verdadeira. Da primeira vez que estive no Caribe, faz o quê? Acho que uns 18 anos, o clima era quente, mas não tanto assim. Quando voltei lá em 2009, senti a dramática diferença. O clima daquelas ilhas está se tornando insuportável. E as autoridades que congregam o CARICOM estão cobrando das autoridades mundiais investimentos na estrutura das ilhas, porque temem que tanto o calor quanto o mar as traguem. Investimentos foram prometidos, aliás, mas, como sempre, as autoridades esquecem quando lhes convém. Mas é, se vocês não fossem pessoas de respeito, eu contaria uma piada pornográfica, que é aquela piada do japonês e da prostituta que queria conquistar o japonês. Não posso, porque muita gente não vai gostar. Mudando novamente de assunto, não é que um britânico criou um motor para automóvel que usa líquido congelado? Imagino, e posso estar errado, que essa ação não vai para frente, porque o pessoal ligado ao petróleo logo, logo vai abafar tal iniciativa. Já volto com a conversa semanal. Sei se eram os antigos que diziam em seus papiros, Papillon já me dizia que nas torturas toda carne se trai, e normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Precisão. Nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casamatas, casas vivas, casumorras, e nos delírios, meus grilos temer o casamento, rompimento, sacramento, documento, como um passatempo, quero mais viver. Oh, oh, oh, oh. Com aflição. Meu treponema não é pálido nem viscoso. Os meus gametas se agrupam no meu som, e as querubinas meninas rever um compromisso, submisso, rebuliço no cortiço, chamo o padre Cício para me bezer. Oh, oh, oh, oh. emoção. Esta é a conversa semanal e eu sou o J. Salvador. Ouvimos com Zé Ramalho, Vila do Sossego. Todos sabem que Rússia e China dão suporte para o sanguinário governador da Síria. Os sírios estão invadindo a fronteira turca e atacando cidadãos civis turcos. Acontece que a Turquia faz parte da Aliança do Atlântico Norte, a OTAN, desde 1952. E se a OTAN resolver defender a Turquia, o que é bem possível que aconteça, Rússia e China terão que se ajoelhar perante este poderio militar. O chefe da OTAN, Anders Fogh Rasmussen, disse que a Aliança Militar do Norte, a OTAN, tem planos já prontos para defender a Turquia. Rasmussen disse que antes de tomar essa decisão, espera que haja uma solução negociada. Embaixadores da OTAN declararam apoio à Turquia numa reunião de emergência que teve lugar na semana passada, depois que morteiros sírios atingiram uma cidade turca na fronteira, matando 5 civis. Os dois vizinhos, Síria e Turquia, têm trocado disparos na fronteira, feito bang-bang desde então. Estes têm sido os piores incidentes ao longo desses 18 meses de problemas que a Síria vem enfrentando sob a direção de Bashar al-Assad. Rasmussen diz que a OTAN está preparada para defender um membro da Aliança Turquia, caso isso seja necessário. O presidente da Turquia, Abdullah Gül, declara que os piores incidentes estão se desenvolvendo na Turquia no momento e que o atual dirigente da Síria não tem mais muito tempo de mandato. Abdullah Gül diz que fará todo o possível e até o impossível para defender o seu país. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que a escalada de violência na fronteira entre Turquia e Síria e o impacto dessa crise no Líbano são extremamente perigosos. Já não basta a crise econômica que assola o mundo, e ainda temos essa violência gratuita na Síria, esparramando grossas gotas de violência também para a fronteira da Turquia. Já volto com a conversa semanal. Exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. All the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. Pois não é que estamos agora em 43 minutos e 30 segundos de programa? Refiro isso porque o Manuel Flecha perguntou por que o programa passado havia durado apenas 45 minutos. Respondi que era por preguiça. Aí ele mandou que eu orasse para afastar a preguiça. Respondi ao Manuel Flecha: amém, irmão. Então, este programa seguramente durará mais que os 45 minutos do programa anterior. Mas o Papa Bento XVI está incitando uma campanha, a partir do Vaticano, para trazer de volta as ovelhinhas desgarradas. Pois é. Ele abriu, no domingo passado, uma convenção de bispos chamada de Nova Evangelização. Ou melhor, Nova Evangelização. Puxa, até me emocionei. Vamos de novo. Nova Evangelização do Mundo Desenvolvido. Amém, irmão. A Igreja está lutando contra perdas em antigos redutos na Europa, na América do Norte e na América Latina. O catolicismo tem enfrentado problemas com abusos sexuais,

São todas elas juntas, as pequenas e as médias, as que geram o produto interno bruto de um país. É um fato mais que notório este. Um estudo do banco HSBC projeta que em 2050, 19 das 30 maiores economias do mundo serão os países que agora são pichados ou intitulados como emergentes. Segundo especialistas do Banco HSBC, juntas as economias desses países ditos agora emergentes superarão as economias dos países desenvolvidos. De acordo com a pesquisa, que não é recente, porque foi lançada em janeiro de 2011 e que foi atualizada agora, a China superará os Estados Unidos, ocupando o primeiro lugar no ranking das maiores economias do mundo. E olha, isso eu acredito, porque afinal, a maior fatia da dívida dos Estados Unidos está na mão de quem? De quem? De quem? Da China, ora bolas. A terceira maior economia, segundo essa projeção do Banco HSBC, será a da Índia. O México dará um salto da 13ª economia do mundo para a 8ª em 2050. O Brasil, segundo essa gente do HSBC, será a 7ª maior economia do mundo, diferentemente do que pensa a equipe econômica do governo Dilma Rousseff presentemente. So big and bright, the supernatural delight. Everybody we're dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Everybody, we're dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody, free, their warm and bright. It's such a fight and not a sight. Everybody dancing in the moonlight. We like to have fun, we never fight. And you can dance and stay uptight. The supernatural brought the light. Everybody, we're dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody free, they're warm and bright. It's such a fight and not a sight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Everybody, we're dancing in the moonlight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody free, they're warm and bright. It's such a fight and out of sight. Everybody dancing in the moonlight. A quinta música que eu rodei foi com Barry McGuire, Eve of Destruction. E a sétima era com David Jones, Dancing in the Moonlight. Foi descoberta uma bactéria capaz de produzir ouro 24 quilates. Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, é claro, porque Michigan é lá e não no Brasil, conseguiram criar ouro puro de 24 quilates em laboratório. A mágica acontece graças a um processo conhecido como alquimia bacteriana, o que permite aos cientistas transformar uma substância sem valor num metal precioso. A equipe descobriu que um tal de cupriavidus, veja só que nome, hein? Cupriavidus metallis duran, ulala, uma bactéria típica de água doce e que tem chamado a atenção dos cientistas, pode causar este fenômeno extraordinário, ou seja, transformar e decompor metais pesados. Essas bactérias podem crescer em concentrações maciças de cloreto de ouro. Como resumo da história, esses cientistas botaram essas bactérias numa caixinha de vidro e conseguiram produzir uma pepita de ouro em uma semana. Que tal, hein? O que vai ter de neguinho daqui a alguns anos vendendo cultura de ouro não vai ser brincadeira. Mas esta edição altamente aurífera da conversa semanal vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. Os convido para me ouvirem na próxima semana com os meus diferentes registros vocais. E vou deixar rodando com vocês Baiano e os Novos Caetanos com a música muito linda que é Sete Luas. Enquanto isso, lhes digo bye bye. Sete luas no cair do dia, acende as velas para ver Maria. Ave Maria, Ave Maria. Em sete luas, quando o sol esfria, acende a praça para ver Maria. Jambira Luzia, todo homem que havia esquecia da novena e fazia sua cena só pra ver se ela sorria. E Maria percebia, e Maria não falava, e Maria sonhava. Era uma vez um cavalo dourado que galopava no vento, ele montado. Maior que o seu pensamento, que galopava livre, que galopava livre, que galopava livre. É uma vez um cavalo dourado que galopava no vento, ele montado um príncipe encantado. Maior que o seu pensamento, que galopava livre, que galopava livre, que galopava livre. Em sete luas no cair do dia, acende as velas para ver Maria. Sete luas quando o sol esfria, acende a praça para ver Maria. Ver Maria, ver Maria. É